Soldado, 6312. 6312, Torre, eu não noite, respondei. 6386, graças. Delta, prossiga. Solo Salvador, bom dia. Salema 225. Senhor Juliano, bom dia. Passa de Alfa Juliette, botão 01. Alfa Juliette, gate 01, 6225. Navio 31 estabilizado, ILS X-Ray 10. Navio 31, chame Torre, 1936. 2861, navio 31, 286. Tan 3304, livre ILS, informe estabilizado. Formarei estabilizado, 3304. Bom dia! Tudo bem, Adé? Tudo bem. Bom dia, Xanem 6312, livrou, Zando, 1-0, Xanem Alfa, se escuta. Xanem 6312, taxa de Alfa Juliette, parte 1, portão 1-0. Alfa Juliette, parte 1-0. Paulo, Xanem 6211, autorização para o Galeão. Xanem 6211, centro da informação Índia. Afirmativo, centro da Índia, de 1-0-1-0. Xanem 2-1 para Galeão, autorizado 360, Zulu 1-0. Falando da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda foi Bridge, controle 208 e transponde 5445. Eldorado Galeão 360. Decola da 1-0, Gael Leda Bridge. Apeso Zulu 1-0, controle 120, decimal 8. Transponder 5445. Oceaner 6211. Oceaner 1, procedimento correto. Pode pronto para puxar acionamento. Espera aí. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, negócio. Romeu, Romeu, Golf, bom dia, suba e mantenha 240 na saída, bom, bom. E mantenha 240 na bom, bom, negócio. Ô, Romeu, Romeu, Golf, por gentileza, mantenha pro até cruzar 3.000 pés, ok? Mantenha presente pro até cruzar 3.000? Afirmativo, temos aeronave aproximações? E o procedimento de arremetida é subir para 2.000 pés. Se eu cruzar o campo a 2.000 pés, pode dar algum problema aí. Matheus, já cruzou 2.000, tem possibilidade de já provar esquerda? E passando o campo acima de 3.000 pés, está tudo certo. Matheus, passaremos acima de 3.000 campo, vamos agora. Maravilha, então. Pés, Mike Eco Delta, chame Torre no Noite e Palmeiras. Testão Zulu, seja informação Juliette, para CA9M Mídia Bravo, nível 100. Testão Zulu, para CA9M Mídia Bravo, autorizado nível 100. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após o direto, CA9M Mídia Bravo. Controle 908, responde 5423. Sim, pessoal, da bordo? Sim, confirme em paz que se encontra. Estacionamento táxi, chame o Torre. Frequência 1, no último meia, a Juliette está tudo bem. Para ingresso, azul, 9-1-3-1. Azul, 3-1, chegou? Chamei, senhor. São os próximos aqui da Juliette, já. Autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Portão 8, via Juliette, fazendo 3-1. Salvador, monitor. Bom dia, o 3304, livrou na Eco 243. 3304, tá com o senhor, faz parte da Juliette. E a Alfa guarda antes da Juliette, 3304. 5217, está estabilizado já a cabeceira. Chame Torre, no 9316, bom dia, 5217. 5216, bom dia, obrigado, bom serviço. Juliette 03304. 03304, ingresso no Juliette, 04. Juliette 04, 03304. Para o push-back acionamento, atire 62111 no 02. 11, negócio para o push. Aguardo. Taxi 3179, DLB 207, 4 horas e 10, em Alião. 9, 304, dia 71 Mundial, no ponto de espera, chame Torre 1, 8, 6, quem legal, 0, 2, 0. Partiu 1, Alfa 3179, 0, 2, 0, quem legal. Webjet 5826, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Identificando na chegada Mari, 050, possibilidade de 4, né? Cuidado, vai TAP. TAP, obrigado. Bruno, contente a equipe de solo que após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda indo para o ponto de espera da 1-0, fique salvo o push-back de mais repostados. Chanel 2-1. Ok, vai coordenar o pessoal de solo, então só confirmando após a passagem do TAM para o ponto de espera, a gente está autorizado, né? Afirmativo, após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda é autorizada. Chanel repostados. Ok, chama aí. Bom dia, 5345, já posso ver a operação. 5345, Vitória 380, seja informações Juliette. Firmo. Para a Vitória, autorizado 380, via Eupizulu 44. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou Yield. Controle 120, vítima 8 e transporte 5451. Romeu, Romeu Golf, chame agora Recife, frequência 1-2-6-8-5. Cinco, após Leda, foi Eut, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Sierra. Eut, Sierra. Puxa, confirma, beijamento correto, poste ponto para push e acionamento. Vou parar. Salvador, o 9-2-3. O 9-2-3, possível. Você teria a nossa autorização, Guarulhos? Saída, prepare saída da El, mais 4. Da El, obrigado. Bom, 923, quanto cópia? Houston, 7, escuta? Escuta. Taxi via Alfa, Kilo, parte 3.103, atende para os finalizadores, trip 5217. Alfa, Kilo, parte 3.5217. 1923.4. Pronto, prossiga. Para Guarulhos, autorizado 360, via Peru, Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pastoreira do Hibride. Controle 208 e transponder 5455. Autorizado 360, via Peru, Zulu 16, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto do Hibride. Controle no 20.8 e o transponder 5455. O gol no 923. O número 23, procedimento correto, mas pronto para posicionamento. Gente, reportar. Taxi da Chile 62 1-1, está com 109, aderna com fins, está com 3 horas. Chile 62-1, autorizado o táxi. Via Índia, Alfa no ponto de espera, chame torre 1 no norte, principal 6, QNH 1020. 1020, e aí, direto, adiciono. Confirmando é 3 horas e 40, autonomia. Salvador, bom dia. Papá Romeu, Lima, Papá Mike, transfere. Lima, Papá Mike, contato radar, Tubal 280, saída Arbor. Autorizado 280, saída Arbor, Lima, Papá Mike. Lima, Papá Mike, na presente, voe Elefa. Na presente, Elefa, Lima, Papá Mike. Jet 5826, desça para 2000 pés, 2020. 2020, Jet 5826. Good morning, American 980. American 980, correct? Yes, sir, yes, I would like to put out a service request for Miami. No, I am to Recife, 11370 at Scott. To Recife, you want to say that again? 370 at Scott. Yes, we are. No, I am 980 to Recife. Clear spot level 370 via upper risk 58. Take off of runway 10. First, after departure, turn left. Pouca departure, Caju transition. Salvador Porto departure, frequency 120.8 and this clock 5443. American Line 980. I understand we're clear to Recife, level 370, after departure turn left to Tuca transition, the Caju transition 120.8554. Can you say the route again? I'm going it's zero, squawk 5443, and your route is up Whiskey 58, up Whiskey 58. Up Whiskey 58, thank you. Salvador é o azul, 9131, Santa Juliet. Lula Velo 31, sente a guarda de porta para Recife. Ah, sua escuta. American Line Line 80. Full back right, port right for push back and start up. What called you? Para Vitória 260, prepare arbor, água de cópia. Arbor, água de cópia, 1931.4. Pronto, cópia. 1931 para Recife, autorizado 370, via UP Whiskey 58, decola da pistona 0, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 1208 e transporte 5454. Autorizado, Recife 370, nível via Hotplan Voo, decola da 10, curva esquerda, saída é a Puca, transição Caju, controle 1208, aciona 5454, azul 9131. Azul 9131, protegimento correto, pode pronto para o estacionamento. Chamaremos. Acerebo 2223.4. Firma, pronto. Vamos trabalhar com Kit, autorizado 260, via... Bom dia, Victor Delta Elefa, Victor Charlie Oscar Rota, decola da 1-0, primeira curva direita, saída arbora, após direto de Vitória da Conquista. Controle 1-208, 2-4-5-4-5-3. Vídeo autorizado para Vitória da Conquista, vídeo 260, direto vai decola da Vitória 1-0, curva na direita, primeira curva direita, na saída arbora, Delta Elefa. Foi direto Vitória da Conquista. O controle 120, décima 8, e o transponder 5453, 2216. Passarei 2023, procedimento correto, posto para o posicionamento. Chamará 2016. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, contato radar, com centena na Momo. Mantenha a proa até cruzar 3 mil pés, Juliette, Tango Zulu. A proa até 3 mil, Tango Zulu. Salvador, bom dia, o Azul 4299, centro da Índia. Já teria nossa autorização para Campinas no 3 Capuzar? Prepare-se da Dael. Azul 4299. Vai preparar a Dael, 4299. Pesada F5826. Estabilizada F7 5826. 5826, 5826. Chame torre no 2612. 26, bom dia. Vai de 4, número 2. Aí agora não passa. Trip 5345. Tá na remota no 3. Para puxar seu alamento. Ele puxa sinal recorte táxi, trip 5345. Reportará. Azul 4299.4. Pronto, 99. Campinas, autorizado 340. Virginia, eu piso no 6, decola da pista no 0, primeira curva à direita, saindo da El, pós da El Lida, pós Lida Bridge, controle 1208 e transponder 5462. Autorizou Campinas, 340, já autorizou Lula no 6, decola da 10, na Dael, primeira curva direita. Após Dael, vai Valeda e Brite. 120.8 é o controle, o transponder 5462, azul 4299. Azul 4299, cruzamento correto, pode ponder para posicionamento. Reportarente, 4299. Então 3663, ponto cópia? 3663. Então 3663 para Guarulhos, autorizado 340, já autorizou Lula no 6. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, depois da El Lida, depois Lida Bridge. Controle 1-208 e transponde 5461. 3663, Atan Cinti, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10 inicial após a Upper Zulu 6. Decola da 1-0, curva à direita, no perfil da saída da Léo, da El, correção, após o Aleda, após o Bridge. Controle Salvador 1-208, aciona 5461. Posição é 03 do 3663 da TAN. 3663, procedimento correto, correspondo para o puxo e acionamento. Reportará o 3663. Ok, Delta Lima Mike, desça para 3.000 pés, 1.020 é o ajuste. Informe visual para modificação de regra. Juliette do Zulu Salvador. Está na escuta, Salvador. Na presente, pode tomar curva à direita. Curva à direita com proa de Momo. Direita, proa de Momo. Está livre de sua restrição, 3.000? Livre da restrição. Então, a centena, o Juliette do Zulu com a proa de Momo. Da 3179, chame Recife, frequência 1251, não der no 3325. 351, 3325, da 3179. 312, se a gente tem informação Juliette para Recife, 350. Matheus, conforme dito, informação Juliette, está pronto para a cópia. A gente aguarda instante. Recife, 362 e Nuno. Chamei 62 de Nuno, cruzando 160. Chamei Torre, Nuno. Correção, chamei Recife. 251, não alterna 3325. 251, 3325, boa. Lima, Papa Mike, chame Recife, 1260, alterna 288. 260, 1288, Lima, Papa Mike. Cinco, possível? Qual é a minha saída pro galeão? Saída da El,